Chegou aqui nos estúdios, diretamente do Piauí, vem aí o programa. Programa Bodega do Manguila, não é isso, Ian? Ian Silva vai comandar, ele faz diretamente lá do Piauí, ele é conectado com várias rádios, tá bom? Não desligue, fique aí com o programa dele, que é maravilhoso, tá bom? Um abraço para todos vocês, fique com Deus. Tchau, tchau, gente. E lembre-se, se você agir. Agora sim, Janeto. Agora eu vou beber meu galeão, tá? Ô, pérgola, você comprou pérgola, né? Melhor ainda, o pérgola é mais gostoso, é mais gostoso. Tchau, gente, fique com Deus, fica aí com o programa Bodega do Manguila com Ian da Silva. Ian Silva. Tchau, tchau, gente, fique com Deus. Olá pessoal, aqui é o Geneto. Aqui é as Bacalhete. Nós também estamos ligados na Rádio Novas Ondas. 99,5 Sonzon 7, a melhor rádio do Brasil. Oferecimento Rei das Carnes, carnes de qualidade e os melhores preços da Zona Sul. Temos todos os tipos de carnes. É no Rei das Carnes. Todo dia tem promoção. E atenção, funcionamos 24 horas. Lembrando aos nossos clientes que entregamos em domicílio. É só ligar 3322-7868, 3322-7868. Horário de entrega de 8 da manhã às 19 horas. Endereço, Estrada do Veadeiro número 16, na Rocinha. Organização Zé Bezerra, Rei das Carnes. O futuro do rádio já chegou. Via satélite digital. Rede Som Zoom Sat. Olá, venha conhecer o Açougue Baratão das Carnes, Travessa Servidão Leste, número 17, no Largo do Boiadeiro. Funcionando de segunda a domingo, das 8 da manhã às 11 da noite. Telefone WhatsApp 99764-1229. 99764-1229. No Açougue Baratão das Carnes você encontra todo tipo de carnes, aves, linguiças e muito mais. O Açougue Baratão das Carnes é o mais completo e barato de toda a região. No Baratão das Carnes, promoção não falta. Aproveite! Juca Móveis. Compra seu móvel novo e usado, sempre com a melhor avaliação, fazendo o melhor ao cliente. E vende em até 10 vezes no cartão. Para venda ou informações, ligue ou mande sua mensagem para 98321-7867. 98321-7867. Juca Móveis. Compra seu móvel usado e você sai satisfeito, rindo e com dinheiro no bolso. Juca Móveis. Alô, galera, alô, amigos ouvintes da Rádio Novas Ondas FM. Oi, gente, aqui quem fala é eu, né, o Leonardo. Nós também estamos ligados, ligadaços aí, né, na Rádio Novas Ondas, juntinho de vocês. Um super beijo. Começa agora. Bodega do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Fim de semana na área e nós também, batendo ponto aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Relembrando os melhores momentos do nosso programa em 2023, vamos reouvir hoje uma edição do Loves in the Air com Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio. Vamos também repetir um comentário de grande utilidade: a diferença do guarda-sol pro guarda-chuva. Pois é, tem uma diferença no meio e nós iremos explicar ainda hoje. E hoje também, eu ia esquecendo, ó, tem o sorteio da palavra-chave premiada de janeiro, valendo um Pix de R$50. Tem também o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Bodega Zap. Já deixa salvo, hein? Nosso número é este: DDD 89 999 9270-22. Maravilha, a locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Ângela Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Um cavalo em idade avançada que vivia em um sítio já não conseguia se manter em pé para realizar a lida diária. Sem saber o que fazer, o fazendeiro exclama: "Ai, se aquele cavalo não ficar de pé até amanhã, eu vou ter que sacrificar ele." Nisso, um porco que passava ouve a conversa do fazendeiro e corre para avisar o cavalo: "Cara, se você não se levantar até amanhã, você vai jogar no Vasco, meu amigo, vai de comes e bebes." Imediatamente, o cavalo reuniu todas as suas forças e conseguiu ficar sobre as quatro patas. O fazendeiro, ao ver a cena, exclamou surpreso: Viva! Viva! O cavalo levantou! O cavalo levantou! Tudo era festa e alegria, até que o fazendeiro disse: Isso merece uma festa! Vamos matar o porco para comemorar! E assim foi feito. Moral da história: nunca, em hipótese alguma, ajude um filho de uma égua. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila em definitivo, antes da gente ir de música, você sabe, vamos citar as novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos da cidade de Alto Paraíso de Goiás, que passam a nos ouvir pela Rural FM 94,9. Um abraço também aos amigos de Macapá, capital do Amapá, que passam a nos ouvir pela Web Rádio A Voz do Amapá. Abraço também a galera de Tabuleiro, Minas Gerais, que passamos a ouvir pela Mineirinha FM 87,9, pessoal também de Belo Jardim, Pernambuco, que nos ouve pela Digital Top FM, e os nossos amigos de Guarujá, São Paulo, que passamos a ouvir pela Rádio Vocal Hit. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos ouve de primeira, você que já é nosso ouvinte de longa data, participe. Nosso zap de novo, Mr. Abraham. DDD 89 999927022. Exatamente, a nossa bodega é uma salada musical, a gente toca mais música antiga. Se você quiser pedir a sua, fique à vontade, tá certo? O espaço é seu. Vamos começar a parte musical, e muito bem, com esta daqui, este clássico que, comparado com os lixos de hoje em dia, com aquele cidadão lá do Dentro da Hilux, com MC Pipoquinhos Caramba 4, dá de 1000 a 0, com certeza. Falo dela, Cremilda, e ela canta pra gente o seu maior sucesso, Prenda o Tadeu. É com essa que a gente abre com chave de ouro a minha, a sua, a nossa bodega do Maguila. Aumente o volume. Pegou minha mãe. Uma, toda moça tá com dó de já Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Ela mentiu para você, como também mentiu pra mim. O que ela deu para você é o mesmo que ela deu pra mim. Ela aprontou mais uma vez, você já é o número 3. É um cara roubado. Fica com ela pra você, que eu não quero mais nem saber de viver enganado. Ela não gosta de você, porque não gosta de ninguém. Ela já enganou 2, vai enganar você também. E se um outro aparecer, ela dá tudo o que te deu. Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu. Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu. Cê Amando e seus teclados. Ela mentiu para você, como também mentiu pra mim. O que ela deu para você é o mesmo que ela deu pra mim. Ela aprontou mais uma vez, você já é o número 3. É um cara roubado. Fica com ela pra você, que eu não quero mais nem saber de viver enganado. Ela não gosta de você, porque não gosta de ninguém. Ela já enganou 2, vai enganar você também. E se um outro aparecer, ela dá tudo o que te deu. Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu. Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. Não quero viver mais de mentiras, não, de mentiras, não. Só mentiras. Você estragou a sua vida com mentiras, só mentiras. Não quero viver mais de mentiras, não, de mentiras, não. Só mentiras. Você estragou a sua vida com mentiras, só mentiras. Eu me entreguei de corpo e alma pra você. Eu só fiz o seu querer, por medo de te perder. Todos os meus segredos pra você sempre falei. Em você eu confiei, a você eu me entreguei. Mas você só me humilhou e pelas costas me enganou, pensando que destruiria minha vida. Mas o

e uma voz grave e grossa me atendeu. Grave e grossa, assim como a minha, tenho certeza. Armênio, você não imagina qual foi minha alegria ao ouvir que a distribuidora viria deixar o gás aqui em casa. Foi tanta que eu achei que iria desmaiar. E com aquela voz, então, os minutos se transformaram em horas. A espera era cada vez mais ansiosa, até que uma buzina soou na porta de casa. Na minha frente, um entregador de 1,90m, macacão verde, boné verde, barba bem feita. Como cortesia por ter me atendido tão tarde da noite, perguntei se ele não queria ficar para jantar. E ele aceitou. Aproveitou comigo a janta e a sobremesa. Desde então, só comprava gás com ele. O que era uma mera relação comercial virou uma linda história de amor. Estamos juntos há 3 anos e todo mês ele me presenteia com um vasilhame de gás cheio como lembrança do nosso primeiro encontro. E toda vez que eu vejo um botijão de gás, eu lembro da nossa música. Muito bem, pode abaixar, porque senão o ECAD dá uma facada na gente. Gatinhas e gatosos, esta foi a carta de hoje, a carta Love Story, da ouvinte Clene Maura, da cidade de Abacate com Leite do Oeste. E gatinhas e gatosos, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um Love Story. Mas não fiquem depressivas, não fiquem tristes, porque muito em breve, a voz de veludo do rádio brasileiro, Armênio Carvalhais, estará de volta com novas histórias para aquecer seu coraçãozinho petrificado. Agradece a sua audiência dispensada, Armênio Carvalhais. Muito obrigado a todos e um beijinho nas bochechas. Até a próxima. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, com Armênio Carvalhais. Love is in the air. 3 dicas para viver melhor: comer feijão, tomar uma taça de vinho por dia e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Aí, você ouviu Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio, e agora, meus amigos, vocês já sabem, vamos mandar abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, quero mandar um abraço aqui aos meus amigos lá dos Estados Unidos, que nos ouvem pela rádio Horizonte Sertanejo de Boston, Massachusetts, sim, também os nossos amigos de Cabo Verde, da Rádio Atlântico, Ilha de São Nicolau, emissoras internacionais aí transmitindo o nosso humilde programa, e aos nossos amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, Shockwave Radio, tanto a Shockwave Radio como a Rádio Metrô estão completando 4 anos agora em janeiro, né? Nós estamos com eles desde o início dos 2 projetos e eu quero agradecer muito ao meu amiguinho, meu irmão Ronald Luz, minha amiguinha Jujinja também, pela força que vem nos dando até hoje, né? E graças a Deus as outras rádios que a gente conseguiu também nesses quase 5 anos de história. Um abraço também aos nossos amigos do estado de Minas Gerais, rapaz, Conselheiro Lafayette, meu amigo Amauri, galera da cidade FM 98,7, Planura também, pessoal da Planura FM 104,9, galera da Rede Rural de Rádios de Maripá de Minas, pessoal também de São Domingos do Prata, alô Valdeci, aquele abraço, galera da Pratinha FM, meu patrão Renato Araújo, pessoal da Clube do Vale FM 102,5 de Almenara, subindo um pouquinho nossos amigos do estado da Bahia, rapaz, meu patrão André de Brito, pessoal da Rádio Supernova, Rede Superbox, Pindobaçu também, meus amigos da Rádio Top Mídia, alô Hernandes, pessoal da Rádio Lagoa Bonita Web de Utinga, na Bahia, Virgílio também, galera da Sucesso FM de Ubatã, meus amigos do estado do Piauí também, alô meu amigo Marcos, escutando a gente lá no bairro do Prado, em Piripiri, Piauí, pela Liberdade FM 104,3, brigadão meu amigo, brigadão a todos vocês aí de Piripiri, uma grande cidade, uma grande audiência que nós temos aí no norte do Piauí, descendo um pouquinho, galera também de Fronteiras, da Fronteiras FM 97,9. Alô, meu amigo Zé Relojoeiro, disse que ouve a gente todo fim de semana, né? Lá no sítiozinho dele, show de bola. E um abraço também aos amigos de Vila Nova, claro, e das demais cidades do estado do Piauí. Daqui a pouco eu mando mais abraços, porque está na hora da gente botar o áudio do povo no ar. Nossa amiguinha Cícera, participando toda semana da nossa bodega, direto lá de Matriz, o Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero ouvir a música Jardineira, de Orlando Silva. Ih! Ofereço para todos os ouvintes da 87.9. É o novo. Ofereço também a você, Maguila. Deus abençoe você e o seu programa. Amém. Sou a Cícera da rua Belém, Brasília, batendo Camaragibe, Alagoas. Já tá em ritmo de carnaval, né, Cícera? Aliás, é um parêntese aqui. Essa música que você me pediu talvez seja a mais antiga que eu já toquei aqui no programa. Vou atender você, mas no próximo bloco, porque antes eu tenho que atender ele também, né? Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Alô, meu amiguinho Adilson, nosso fiel ouvinte lá de São Paulo, pediu novamente música da Márcia Ferreira e vai ouvir. Desculpe, mas não posso te esquecer, oferecendo pra toda a audiência e pra mim também. Obrigadão, meu amigo Adilson, porque aqui o ouvinte não pede, ele manda. E vem aí mais uma sequência de ouro na sua bodega do Maguila, já que eu volto. Amor, estou de volta. Quebrei o nosso trato, tente compreender. Amor, não fecha a porta. Eu tenho tanta coisa para te dizer. O nosso desacerto não foi definitivo. Não, não pode ser. Desculpe, mas não posso te esquecer. Andei por mil caminhos, vaguei por entre espinhos, pedras vendavais. Vivi quase sem vida, sem rumo e sem saída, procurando a paz. Mas vi que não tem jeito, tentei mas não me ajeito, longe de você. Subi, mas não posso te esquecer. Amor, não me condena. O amor falou mais alto no meu coração. Sofrer não vale a pena. Por que não desfazer nossa separação? Meu corpo sem seu corpo, meu mundo sem seu mundo, não tem nada a ver. Desculpe, mas não posso te esquecer. Andei por mil caminhos, paguei por entre espinhos, pedras vendavais. Vivi quase. Bodega do Maguila, oba! Fora sou eu. lá em cima sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Aquela estrela que brilha lá em cima. Bodega do Maguila. Andei seguindo teu olhar em cada rua que eu passei, em cada esquina que eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto que te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda, eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar, amar. Preciso te encontrar. Andei seguindo teu olhar. Paraná também, uma audiência gigantesca aí no sul do Brasil, tchê. Então, vamos agora de mais abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que nos segue no Instagram. Se você ainda não nos segue, siga, porque é por lá que a gente posta as novidades da bodega, arroba bodega do Maguila. Deixa eu mandar um abraço aqui à nossa amiguinha Letícia Souza, também Andressa Santana, Alessandro Duval, pessoal do perfil Fronteira Cidade Linda de Fronteiras Piauí, aquele abraço. Matemática Ativa, Edu Vinsky, meu amigo Adriano Martins, galera lá da Cisa FM de Volta Redonda, Rio de Janeiro, meu patrão Eriton Locutor, galera lá de Campo Novo do Sul, Santa Catarina, se não me engano. Enfim, deixa eu ver quem mais aqui, Ademildo Ferreira, Glauber Rocha, também o Agrício Ramos, William Dorinha, toda essa turma boa que nos segue no Instagram. Se você ainda não nos segue, siga, arroba bodega do Maguila. Chamando um abraço aqui também aos nossos amigos lá da 2WFM de Quixadá, Ceará, meus patrões também de Araripe, da Chapada FM 98,5, Santana do Acaraú, da Musical Norte FM 104,5, pessoal também de Milhã, Senado Pompeu e região da Regional FM, Aurora. deste fim de semana. E você, meu amigo, minha amiga, quer ter seu nome mencionado aqui na hora dos abraços? Então faça o seguinte, deixe de ser preguiçoso, não seja um ouvinte silencioso, eu quero saber de onde é que você tá falando, por onde você tá ouvindo a gente. É só mandar, pode mandar texto, pode mandar áudio, só não mande vídeo porque não tem como a gente exibir. O rádio, em alguns casos, tem imagens, mas não é o nosso caso, tá bom? Mande mensagem pra gente pelo nosso número, pelo nosso Bodega Zap, que é este. DDD 89 999927 2022. Exatamente, eu vou agora pro nosso intervalo, é o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e na volta eu vou falar, vou reprisar este comentário aqui que eu fiz sobre a diferença do guarda-sol e do guarda-chuva. Você sabia que tem diferença? Pois é, tem diferença. Vamos falar disso já já, tocar mais música também, atender os pedidos do povo e fazer o sorteio da palavra-chave premiada de janeiro. Você que participou, fique atento, viu? Você pode levar pra casa um Pix de R$50. Dois minutinhos e é já que eu volto. A bodega do Maguila, volta já! Bodega do Maguila. Opa, tudo bem? Aqui fala Yanges da Silva. Você já deve ter ouvido esta frase inúmeras vezes. Quem não é visto, não é lembrado. E é verdade, mas tão importante quanto ser visto, é ser ouvido. E para ser ouvido, é preciso ter uma voz única. Depende da voz que o anuncia. E sempre que precisar, conte com a gente. Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre. bodegadomaguila.com.br. Anuncie na bodega, na bodega do Maguila. É melhor que investir em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na bodega do Maguila, para todo mundo ouvir na bodega do Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie aqui e faça um bom negócio. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Muito bem, de volta aqui na minha, na nossa bodega do Maguila para 24 estados, também Cabo Verde, Estados Unidos, ligadaços na gente. Eu lembro que você pode participar do nosso programa pelo Bodega Zap, de novo, Mr. Abraham. Eu sei que eu tô enchendo o saco pedindo para repetir direto, mas eu quero que o pessoal participe e diga com força. Mr. Abraham, nosso zap, por favor. DDD 89 999927022. Obrigado. Reprisando mais um grande momento da nossa bodega em 2023, vamos trazer este comentário que eu fiz aqui sobre as diferenças entre o guarda-sol e o guarda-chuva. Em alguns locais do Brasil, né, período chuvoso, é importante saber a diferença para não se confundir e não passar vergonha. Então, vai aí, eu do passado. Eu tava filosofando esses dias, né, nessas filosofias de banheiro, eu parei para pensar num negócio. Porque geralmente, quando a gente sai com pressa, né, de um lugar, quando tá chovendo, quando tá fazendo sol, a gente pega o primeiro aparato que vem à mão, né, que está mais próximo para se proteger do sol, para se proteger da chuva. E aí eu sempre tive essa dúvida de saber qual é a diferença entre guarda-chuva e o guarda-sol. Porque da bodega do Maguila, fizemos o teste, nós colocamos à prova um guarda-sol e um guarda-chuva, nós colocamos um na posição do outro, nós testamos, trouxemos os resultados, metodologia científica, e vamos falar para você. Um guarda-sol, uma sombrinha, pode ser usada para se proteger da chuva? E a resposta é, pode, mas não pode mexer muito nela, não pode tirar muito do lugar, porque senão acaba respingando, acaba caindo água em você, já que o guarda-sol, né, a sombrinha, é menor. Né? Você tem que colocar bem em cima da cabeça mesmo para surtir o efeito desejado. E o contrário, um guarda-chuva pode ser usado para se proteger do sol? Também, tem o mesmo efeito, é bem verdade. Mas, se for um guarda-chuva preto, de cor escura, interessa não, viu? Vou tocar Orlando Silva, A Jardineira, e depois Os Carbonos, Olhando as Estrelas, duas carimbadas, direto da vitrolinha de acetato, é o novo do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? A canela que caiu do galho deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fiques triste que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a canela que morreu. Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu no galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu no galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem. Que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a canela que morreu. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Duas noites são teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. Que ternura olhar mil estrelas em teu olhar. Quero a noite dos teus lindos olhos, onde sempre existe luar. Olho a noite, só vejo estrelas em teu olhar. Eu viverei, ó meu grande amor, luz os olhos meus pra ser para sempre o teu cantor, cantor do céu dos olhos teus. Tuas noites são teus lindos olhos, onde estrelas estão. Existe luar, olho a noite e só vejo estrelas.